foda matinal, clima tropical. Fumando câncer pra passar o tempo. Transa classic no Costa classic, no beat classic, Nordeste me casa, meu quintal violento. Ah. Mano, ela avisou pra você. Mano, ela avisou pra você. Quer ser gangsta? Encontre o ponto G. Quer ser gangsta? Encontre o ponto G. Ha. Viciados querem iluminação. Meu som ajuda. Meu som é Buda. Vendo as bundas balançar. Vendendo coca na igreja. Jesus sou seu irmão caçula. Me proteja. Gozo, gasolina e breja. Molham o asfalto. Seu orgasmo é santo. Escuto Cristo no seu grito alto. Pastores não entram no limpo. Matando por esporte. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Olímpico. Terra sagrada sangra. Eu sou Geolimpo. Eu sou Geolimpo. Falei que ia deixar eles viver. É uma pena que eu minto, irmão. É uma pena que eu minto, irmão. É uma pena. Só sou mais um discípulo, aspirante ao título de Buda revoltado. Se trata de espírito elevado quando falo que minha música chegará em outro estado. Disputa de ego inflado, animais cegos almejando o topo. E tem na estrada, alma enganada, carne estragada. Isto é uma fábula de Esopo, onde o burro é como o vento que fala, faz barulho, mas não diz nada. O escudo de Aquiles dispensa espada, Excalibur mal amolada. Eixo do blues me recompôs, queimei a encruzilhada. Não me enquadro a nada. Meu renascimento não será em um quadro, será na praga. Desde o tempo da Acrópolis, várias metrópoles, cosmopolita. Gradei cosmo vindo da escrita. Escribado em nossas memórias, na sua oratória. Somos o que coexiste nas parábolas e parabólicas. Morte simbólica, moral da história. Pivete, nós é o renascimento da poesia de escória, vu pai.